Sorrir sem motivo, chorar sem razão. Um turbilhão de sentimentos no coração. Às vezes sou brisa, às vezes furacão. Nem eu me entendo nessa confusão. Viver é intenso, amar é demais. Sofrer faz parte, mas a gente quer mais. Se ilude com tudo, sonha tão alto. Cai tantas vezes, mas não perde sal. Dizem que é fase, que tudo vai passar. Mas só quem sente sabe o que é tentar ser forte, mesmo com medo no olhar. Ser adolescente é se reinventar. Sorrir, chorar. É mais do que drama, é alma e expansão. É tentar se encontrar no meio do furacão. Ser adolescente não é tão fácil assim. É um mundo girando inteiro dentro de mim. Tem dias que eu rio, tem dias que eu sumo. Falo tanto faz, mas por dentro é um tumulto. Quero ser livre, mas quero um abraço. Quero ir embora, mas também quero espaço. Entre likes, medos, pressões e vontades, carrego esperanças e mil verdades. Talvez seja confuso, mas é real. Cada erro me ensina o essencial. Sorrir, chorar, viver. É mais do que fase, é construção de quem eu sou no fundo do coração. Ser adolescente não é tão fácil assim, mas é assim que eu aprendo a ser quem há em mim. Sou só alguém tentando crescer no meio de tudo, tentando me entender.